Os irmãos da igreja de Corinto, eles estavam se esquecendo da cruz. A cruz parou de ser a identidade na vida desses cristãos e eles começaram a perseguir a glória. Se esqueceram da cruz, estavam correndo atrás da própria glória. É interessante isso porque todos nós, um dia, quando nós nos chegamos a Jesus, quando nós confessamos os nossos pecados e aceitamos a Senhor Jesus Cristo como Salvador, nós, por um momento, entendemos a cruz. Mas quando nós começamos, às vezes, a caminhar na vida cristã e entrarmos na igreja, nos envolvermos com pessoas e tentarmos relacionar a nossa fé com o nosso dia a dia, nós, às vezes, deixamos a cruz de lado, nos esquecemos da cruz, ela começa a ser distorcida na sua imagem e nós começamos novamente, quando éramos sem, como éramos sem Cristo, a correr atrás da nossa própria glória e do nosso reconhecimento. Como é que isso estava acontecendo na prática aqui nessa igreja de Corinto? Bem, eu expliquei para vocês na semana passada, no capítulo 1, que um problema estava existindo na igreja. O primeiro problema que Paulo trata com a igreja de Corinto, que era o quê? O problema de divisões. E essas divisões, em geral, estavam formando panelinhas na igreja, e essas panelinhas, na sua essência, era formada pela opção e pela preferência que alguns crentes tinham com alguns dos líderes da igreja. Então, aqueles que eram judeus, eles tinham preferência pelo ministério de Paulo. Por quê? Porque Paulo era o apóstolo aos judeus. E eles se juntavam aqui, ó, a gente é a galera de Paulo. E existiam pessoas que estavam na igreja desde o começo, que eram gentios, em outras palavras, o gentio é todo aquele que não é judeu. Eram gregos ou de outros povos, egípcios, não sei, que moravam lá em Corinto. E eles estavam no começo da fundação da igreja, e Paulo tinha sido o plantador e o fundador da igreja de Corinto, e algumas pessoas se autodenominavam na galera de Paulo. Nós conhecemos o apóstolo Paulo, estamos com Paulo desde o começo aqui, nós somos a galera de Paulo, vocês são a galera de Pedro, nós somos a de Paulo. E depois chegou um pregador interessante. O apóstolo Paulo passou um ano e meio nessa igreja de Corinto. Depois ele saiu para dar continuidade às suas viagens missionárias. E depois que Paulo saiu, chegou um rapaz chamado Apolo. Esse Apolo era judeu e a Bíblia diz que esse cara era boca de ouro. Sabe quem é o cara? Lábia de ouro. Já conheceram? Era esse cara aqui, Apolo. Grande pregador. Pregava que as pessoas... É aquele pregador que prega, as pessoas riem, choram. Era uma pessoa inteligentíssima e uma pessoa que tinha um dom de persuasão muito forte, sábio, inteligentíssimo. Era esse pregador Apolo. E algumas das pessoas que estavam lá na igreja, eles começaram a se impressionar com os ensinamentos de Apolo, com o estilo de pregação de Apolo, e eles disseram: nós somos também agora a galera de Apolo. E é esse problema aqui que Paulo vai começar a direcionar essa igreja. Por quê? Porque essa igreja, ela começa a tirar o foco de Jesus e começa a colocar o foco em alguns pregadores. Especificamente aqui o caso é Apolo. Eles estão impressionados com a mensagem de Apolo, porque ele sabia pregar. E o apóstolo Paulo era um bom doutrinador, era um bom plantador de igreja, mas não era um bom pregador como era Apolo. E algumas pessoas estavam supervalorizando, idolatrando essa pessoa humana em detrimento do Senhor Jesus Cristo. E isso tinha tudo a ver com a cultura da cidade de Corinto. Eu falei isso na semana passada, que essa cidade era uma cidade cosmopolita. Nessa cidade de Corinto existia gente de todas as raças, de todos os povos. Era uma cidade altamente aculturada, da moda. Era uma cidade altamente inteligente. Era uma espécie hoje em dia talvez de uma Nova York, ou uma São Francisco, ou um Rio de Janeiro aqui no Brasil. Nela se formava moda, nela se formava opinião. Era um grande centro comercial e um grande centro cultural também. Para as pessoas que moravam nessa cidade, ser belo, ser rico, ser poderoso consistia em glória. Mas não só isso, não só em ser bonito, não só em ser rico, não só em ser belo, consistia em adquirir glória pessoal, mas em ser culto também. Sabe o que é culto? Culto é ser inteligente, culturado, aculturado. Então, as pessoas que eram aculturadas, que estudavam filósofos, que conheciam, que tinham muito contato com artes e assim por diante vai, essas pessoas eram respeitadas. Ser culto na comunidade de Corinto era moda. E é interessante porque o nosso mundo hoje em dia, assim, eu estava vendo como existe uma necessidade de aculturação e como isso está em evidência no nosso mundo hoje. Estava em evidência no mundo grego e está em evidência no nosso mundo hoje. Hoje em dia, pessoas que não têm curso superior, é muito difícil arrumar emprego. E quando você tem curso superior, você precisa conhecer inglês, espanhol, computação, e assim por diante vai, internet, até profissões que antigamente não se exigia nem curso superior, já exige que fala-se e deve falar inglês. Eu estava vendo isso recentemente em uma das profissões aí, não sei qual que foi, mas exigia que você falasse inglês, e a necessidade de aculturação, hoje em dia, está na moda. E era uma necessidade, e era algo que estava na moda também na cultura, na cidade de Corinto. Então essas pessoas, conhecer, estar informado, estar bem conectado, era ser respeitado também. E quando chegou um pregador, que o cara é muito inteligente, que tinha uma lábia de ouro, sabia pregar bem, sabia persuadir as pessoas, usava poemas, usava tudo nas suas mensagens, as pessoas começaram a idolatrar esse homem. E começaram a se esquecer do evangelho, se impressionando com a pessoa. Existem muitas pessoas que, ao decorrer do... quando entram na igreja, conhecem a Jesus, e aí existe um pastor que prega o evangelho para essas pessoas, elas começam, às vezes, a perder o relacionamento com Jesus e começam a se relacionar mais com homens. E era isso que estava acontecendo aqui na igreja de Corinto. E não só isso, mas eles também andavam contando vantagens de quem eles eram, e eles andavam contando vantagem em relação ao conhecimento que eles agora estavam adquirindo, em relação ao que eles tinham antes e em relação às pessoas lá de fora do mundo. Então eles se gabavam da sua fé para as pessoas de fora da igreja, e dentro da igreja, para aqueles irmãos que não conseguiam chegar lá, que não eram tão inteligentes, que não eram tão aculturados, eles começavam a contar vantagens e a se gabar também. Então gerou um grande problema lá na igreja de Corinto. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta para mostrar à igreja de Corinto que o evangelho não tem nada a ver com a sabedoria secular. Esse é o conteúdo da carta do apóstolo Paulo aqui a essa igreja. Inclusive ele vai dizer o seguinte, que o evangelho é totalmente oposto e contrário à sabedoria secular. Por isso que quem escuta o evangelho e está acostumado a beber da fonte da sabedoria secular, acha que o evangelho é completamente loucura. E é aí onde nós nos assemelhamos com essa igreja de Corinto. Como eu disse anteriormente, existe uma sabedoria aí fora, uma sabedoria social, uma sabedoria popular, ou talvez podíamos chamar de sabedoria pop, que nós, que somos o povo de Deus, somos chamados por Deus, Paulo lembra a igreja que nós somos chamados por Deus, nós somos povo de Deus, nós temos acesso à sabedoria de Deus, por intermédio das escrituras, por intermédio da pessoa do Senhor Jesus Cristo, temos dirigido as nossas vidas, governado as nossas vidas pela sabedoria que existe lá fora, uma sabedoria secular. Talvez seria o mesmo contraste de você ter criado filhos, você tem um lar, você é um marido e uma esposa, você cria os seus filhos, você ensina os seus filhos as coisas, mas quando eles vão para a escola, eles aprendem as coisas lá da escola e às vezes ignoram os seus princípios. Como é que você se sente? Você ensina um menino, olha, assim que se age, tal, e dentro de casa você vai ter um trabalho danado, ele vai para a escola, desaprende tudo e começa a agir de outra forma. E é do mesmo jeito que o apóstolo Paulo aborda essa igreja, e eu acho que é do mesmo jeito que às vezes nós nos comportamos. A palavra de Deus, ela nos resgata do pecado, nós conhecemos a Jesus, a Bíblia nos dá sabedoria de como nós devemos conduzir as nossas vidas, mas mesmo assim nós às vezes escolhemos escutar os conselhos da sabedoria popular que existe lá fora. E aqui eu coloquei alguns exemplos de como nós temos a tendência de bebermos dessa fonte, dessa sabedoria popular, e rejeitarmos a sabedoria das escrituras. Como é comum no nosso meio esses princípios que nós adotamos em detrimento à palavra de Deus. Por exemplo, no ramo da espiritualidade, hoje em dia nós estamos passando por uma fase onde tudo é relativo. Em outras palavras, não existem absolutos. E até no campo da espiritualidade, da religiosidade, existe isso também. Existe um princípio lá fora de que o que importa é você ter uma religião. Se você não tem também, tudo bem. Mas se você tem, desde que você goste dela e que você se adapte bem, ela faça lhe sentir bem, funciona para você. Em outras palavras, todo caminho leva a venda. Desde que você esteja satisfeito, desde que você se sinta em contato com Deus, não se importa se ela é verdade ou se ela tem alguma base histórica, não tem nada a ver. Se você faz sentir bem, ela lhe leva a Deus. Então, espiritismo leva a Deus, do mesmo jeito que catolicismo leva a Deus, do mesmo jeito que o cristianismo evangélico leva a Deus, do mesmo jeito que o budismo leva a Deus, tudo é bom, tudo leva para o mesmo lugar. Então não vamos ter conflito nessa esfera da vida. E aí todo mundo, no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, no ambiente residencial, na comunidade residencial, ninguém discute religião, porque religião, desde que você tenha uma, desde que você esteja tentando exercer sua espiritualidade, está tudo muito bem. E a igreja, às vezes, ela tem adotado esse princípio também. A igreja tem adotado esse princípio. Como é que nós temos adotado esse princípio, às vezes? Sabe como é que eu noto que nós temos adotado, às vezes, esse princípio? No nosso medo de, às vezes, evangelizarmos. Qual foi a última vez que você compartilhou o evangelho? Presta atenção. Qual foi a última vez que você compartilhou o evangelho com alguém que você trabalha, com alguém que você estuda, com um amigo próximo ou com algum familiar? Agora, eu não estou dizendo que você não acredita em Jesus, eu não estou dizendo que você não acha que o cristianismo é verdadeiro, mas eu creio que a maior razão que você não tem feito isso, sabe o que é? É porque você aderiu talvez a esse pensamento, a essa política da boa vizinhança religiosa que existe no nosso meio hoje, do relativismo. De ter medo de ferir as pessoas, de ter medo, às vezes até o apóstolo Paulo, ele, no que ele está falando no texto, de se soar louco para as pessoas ao explicar o evangelho. Então, às vezes, ele não quer jogar com a sua reputação e você se dá muito bem com o princípio de todos os caminhos levam à venda, de todos os caminhos levam a Deus, e não querer deixar ninguém desconfortável, não querer afetar o seu relacionamento com as pessoas por causa desse pluralismo religioso que, de uma certa forma, você aderiu, mesmo que inocentemente. Em outra área, na área do casamento, vamos ver aqui. A palavra de Deus, ela desenhou o casamento para ser uma parceria entre o marido e a esposa e a mulher. Está tendo uma interferência aqui. Está vendo aqui? Não sei se está saindo aí no áudio. Mas estou sentindo uma interferência aqui. Mas vamos lá. O casamento foi desenhado por Deus para que o homem e a mulher, eles fossem parceiros na construção de um lar, na educação de filhos, na formação da base da sociedade, da base da igreja. Deus, ele desenhou o casamento para que homem e mulheres fossem parceiros. Mas a sabedoria popular hoje em dia tem dito que deve existir competitividade dentro dos lares. Então, se o marido trabalha, as mulheres trabalham também. Se os maridos, eles são bem-sucedidos no trabalho, elas têm que também ser bem-sucedidas para competir com os seus maridos. E tudo hoje em dia é nesse nível. A emancipação da mulher, isso é sabedoria popular, não tem nada a ver com a sabedoria de Deus. A partir do momento, minhas queridas, que o seu casamento, que a sua profissão começa a prejudicar o seu casamento, que existe competição entre vocês dois, em quem dirige as finanças do lar, em quem dirige a família, em quem tem o melhor emprego, em quem ganha mais dinheiro, em quem bota mais renda dentro de casa, abandone isso aí. Isso não é sabedoria de Deus, sabedoria secular. Mas às vezes dentro da igreja, esse tipo de pensamento às vezes tem sangrado no nosso meio, e nós, mesmo que às vezes inocentemente, temos aderido a esses princípios. Eu estava até sábado na casa do Armando e da Deia, a gente estava conversando justamente sobre isso aí. Como às vezes a sociedade, ela cobra das mulheres. Você não tem uma profissão, você não tem um trabalho, você não está ganhando dinheiro, você não está produzindo. Ah, que negócio é esse de tomar conta de filhos? Existe um mau pensamento hoje em dia nesse sentido. E muitas vezes a igreja, ela também tem aderido a essa sabedoria secular que está aí para destruir a família, do mesmo jeito que os cristãos da igreja de Coríntios estavam aderindo a essa sabedoria popular. Uma outra área é a área sexual. Vou tocar aqui no assunto de sexo. A palavra de Deus, ela desenha o sexo, Deus, ele desenha o sexo e registra aqui na palavra de Deus para que duas pessoas, por intermédio dele, possam se tornar uma só carne e ter um relacionamento que vai muito além da experiência física Deus ele desenha o sexo numa outra pregação, quero falar com isso aqui mais, com mais tempo. Mas o sexo, ele não é apenas uma experiência física, de acordo com a palavra de Deus, mas ele é uma experiência espiritual entre o casal. Ele é uma marca da união profunda e do que a palavra de Deus quer dizer com se tornar uma só carne. E que ele deve ser exercido entre pessoas, primeiro, homem e mulher, certo? Pessoas, deixa muito aberto, entre homem e mulher. E dentro das fronteiras do casamento. A palavra de Deus em Hebreus diz que o leito deve ser sem mácula. Ele não deve ser exercido antes do casamento e nem durante do casamento com outro parceiro, certo? Só dentro das fronteiras do casamento. Mas a sabedoria popular hoje em dia que nós escutamos sobre sexualidade é totalmente diferente. O que é que ela diz sobre sexo hoje? Que o sexo, ele é uma coisa sem compromisso. A Beth, ela estava me contando, essa semana ela estava fazendo o mestrado dela e tem gente que vem de todas as partes do Brasil. Acho que essa pessoa nunca vai escutar essa mensagem, então vou citar, mas não vou citar o nome, obviamente, porque eu nem conheço a pessoa, inclusive. Mas ela estava dizendo, ela estava contando a experiência de uma amiga, uma colega, não é amiga, mas uma colega de curso dela, que veio de Brasília, e estava dizendo o seguinte, que ela estava casada e durante, com um homem, e durante o seu casamento, ela, no princípio do seu casamento, ela adquiriu câncer, enquanto ela estava grávida, câncer de útero. E o marido traiu ela, enquanto ela estava grávida, com câncer de útero, com a outra pessoa, e ela perdeu o neném. Mas ela tinha um desejo muito grande de ter filho, então o que ela fez? Ela estava na Inglaterra, passando uma temporada lá, e ela chegou para um amigo dela, ela dizendo, eu cheguei para um amigo meu e disse assim, olha, eu estou querendo ter filho, você pode ser o pai dos meus filhos? Ele disse, beleza, sem compromisso, tá. Não precisa casar, nada não, você pode até ir no Brasil, eu ajudo você a arrumar um emprego, tal, tal, tal. Aí ela disse, pronto, tive dois filhos com ele, estou realizada, ele mora numa casa, eu moro na outra, ele às vezes vai levar os meninos e tal, ele é inglês, um dia ele vai voltar para a terra dele, mas eu sou doida mesmo, mas eu queria ter filho, vou fazer o quê? A sabedoria popular diz isso. Então, sabe o que é que sexo é na nossa cultura? Sexo é uma prática sem compromisso, onde pessoas são apenas meios para um fim. Você quer ter prazer, certo? Você quer curtir, ter o prazer da experiência sexual? Então você usa uma pessoa para chegar àquele prazer. Então você usa as pessoas. No caso dela, eu quero ter filhos, eu uso alguém para que eu possa chegar ao meu fim. É apenas um meio. E o problema eu acho que hoje em dia, na maioria dos namoros, é que eles têm sido infiltrados com essa ideia perniciosa. Você quer curtir? Sexo é bom, é prazeroso, e a mídia joga lá, tal, tal, tal. Quer? Quer curtir? Quero. Então, pega aí uma amiga, uma namorada, tal, tal, tal, tal, tal. Sabedoria popular. E hoje em dia, dentro das igrejas, eu tenho certeza disso, eu converso com vários jovens, é muito difícil. Antigamente, se você quisesse casar com uma moça virgem, você ia para a igreja. Hoje, às vezes, não é assim. Os casais de jovens, hoje em dia, pô, liberaram geral. Tudo é compromisso, é amor, tal, tal. Mas isso aí não é sabedoria de Deus. Existem pessoas que são crentes. Existem pessoas, às vezes, existem pessoas que são separadas, não são divorciadas, nem pela lei, nem nada, são desquitadas. E aí, às vezes, na terceira idade, ou na fase adulta, arruma um namoro e manda brasa. Não, mas existe amor, existe compromisso, tal, não sei o quê. Olha, isso aí é sabedoria, esse negócio de que sexo, tendo amor e tendo responsabilidade, pode ser praticado, não esse é o princípio da palavra de Deus. Isso é sabedoria popular, sabedoria secular. Sabedoria de Deus não é isso. Você quer estragar a sua vida? Siga os conselhos da sabedoria popular. É isso que o Paulo está dizendo aqui para esses cristãos. Que eles andavam fascinados pelos princípios da sabedoria grega e eles estavam lá, se esquecendo da sabedoria da cruz, que às vezes é loucura. Ah, pastor, mas isso não se faz mais hoje em dia, não. Isso é loucura mesmo. É isso que Paulo está dizendo, é loucura. Mas vocês foram chamados para viver uma vida de loucos. Estão dispostos? Ou não? Vamos na outra área aqui, na área da beleza, dos negócios. A palavra de Deus diz que quem prospera é aquele que faz negócio de forma honesta. sabedoria popular diz assim: quem prospera é aquele que é o mais esperto, que dá jeitinhos, que é desonesto. Quem ganha é desonesto. A palavra de Deus diz: quem prospera é honesto. Ah, pastor, mas se eu for andar certo, não ganho nada. Porque o outro passa a perna lá na frente, o governo é assim, tal, tal, tal, tal, tal. E aí você pensa que você adquire. Você, é interessante o seguinte, porque você adquire. Você tenta correr atrás da prosperidade financeira para que você tenha um certo conforto, não é isso? O cara corre atrás de dinheiro para quê? Para ter conforto. Aí beleza, ele vai, é desonesto pra caramba, faz a vida dele é completamente assim. Aí ele vai e consegue conforto, compra carro, compra boa casa, bota os filhos nas melhores escolas, viaja, faz tudo o que quiser, bebe muito, tem conforto. Mas no outro aspecto ele não tem conforto, porque a consciência dele não consegue. Não tem paz de consciência. Então isso aí não é conforto. Isso aí não é satisfação plena. A palavra de Deus diz que aquele que faz negócio tem que fazer de uma forma honesta. Isso é sabedoria de Deus versus a sabedoria do mundo. Vamos no ramo da beleza agora. Qual é o princípio de beleza da nossa sociedade? Interno ou externo? Hein? Interno ou externo? Alguns estão dizendo interno, externo. É interno ou externo? Externo. A sabedoria popular diz que uma pessoa bela, bonita, é uma pessoa que tem beleza externa. Então, muitas mulheres, ou muitos homens também, mas eu acho que é mais mulheres, se sentem miseráveis porque elas não conseguem se comparar ou bater no padrão de beleza que as revistas ditam, que as novelas ditam, que os cartazes e os pôsteres e os outdoors ditam também. E elas olham no espelho e dizem: olha, isso aqui com essa revista aqui eu não tenho nada a ver e tal. E começa a se sentir miserável, entram em depressão, deixam de comer. Eu estava vendo um programa recentemente de uma moça que foi tão presa por esse tipo de comportamento. Ela, na sua infância, é um programa chamado Intervenção, que passa um dos canais aí, acaba, não sei. Mas eu estava vendo, inclusive, a dia de domingo. Há dois domingos atrás eu estava vendo uma moça que na infância dela era bem gordinha, sabe? Aquelas menininhas bem gordinhas, fofinhas e tal, não sei o quê. Aí ela foi entrou no colegial e tal, não sei o quê. Aí começaram a mangar dela, os amigos não queriam. Ah, essa gordinha, vamos sair com ela não, tal, não sei o quê. Aí ela pegou e começou a praticar uma forma, um comportamento que se chama bulimia. Então ela comia e vomitava toda vez que depois que comia. E logo, logo ela perdeu o peso e ela começou a ser aceita pelos seus amigos de escola. E ela, poxa, que legal, tá, eu posso comer e ao mesmo tempo ser aceita. Então toda vez ela enchia a pança e botava o dedo lá, pá, detonava, fazia isso 3 vezes por dia. Fez isso durante 13 anos, se casou fazendo isso. O marido desconfiava, mas ela fazia isso aí também. E o programa é mostrando como a família começou a trabalhar na vida dela e chamaram alguém para fazer uma intervenção para que ela fosse tratada e para o centro de recuperação. Mas interessantíssimo, aí ela magrinha, ela ia para por exemplo, um rodízio de pizza. Aí ia lá e pá, 18 fatias. Pei, pei, pei, pei, pei, pei, pei. Aí chegava em casa, já tinha um saquinho plástico, daqueles que dão zip, né, ziplock, abria o saquinho, vomitava dentro do saco, era um saco inteirinho de 1 litro, fechava o saco, deixava guardado no guarda-roupa. Quando o marido saía para o trabalho de manhã, ela pegava, juntava o saco da semana inteira, era saco até umas horas, pegava um saco de lixo preto assim, botava um monte de saco dentro, 20, tudo vômito, levava para o lixeiro e colocava lá fora. Veja bem a prática, parece uma prática porca. Mas por que uma pessoa se sujeita a isso? Porque a sabedoria popular diz ela o seguinte: a única forma que você pode ser aceita, a única forma que você pode ser bonita, é se você for comparada, se você tiver o mesmo padrão de beleza que essa revista aqui, ou que esse cartaz aqui diz. E na nossa igreja, no meio da igreja, isso também tem sido uma realidade. As pessoas às vezes têm sido valorizadas também pela aparência, pela condição social e financeira também. E isso é um problema que o apóstolo Paulo direciona. Isso é sabedoria popular, deve ser rejeitada. A sabedoria de Deus não diz isso. O apóstolo Paulo, ele diz que o adereço da mulher é o quê? Em 1 Timóteo. O temperamento manso, a mansidão, o auxílio ao seu marido, Descrição, ser uma pessoa discreta e diversas outras características. Esses são os adereços da mulher. Não são esses que o mundo dita e que nós temos aderido também. Em relação à carreira, hoje em dia, o que a sabedoria popular diz? Que você deve fazer tudo pela sua carreira. Nós somos treinados dessa forma. Como é que nós somos treinados dessa forma? O maior drama de um adolescente, me diga qual é? Vestibular. Por que o maior drama de um adolescente é o vestibular? Não é, eu acredito que não é apenas o fato de ele ingressar na faculdade. Mas eu acho que existe algo mais profundo por trás disso aí. É o desejo de crescer, da carreira, de ser um profissional de sucesso. E nós somos desenhados desde pequenos, somos instruídos desde pequenos a sermos os melhores. Sejam os melhores, sejam os melhores. Você tem que ser o melhor, senão você perde a concorrência. Você tem que... E aí nós começamos a entrar nesse clima, aderirmos a esse tipo de pensamento, e no ambiente de trabalho aí nós começamos a apunhalar os outros pelas costas, pisar nos outros para subir, assim por diante vai. E quando nós constituímos uma família, porque isso é uma prioridade para a gente, subir na vida e ser um profissional de ponta na carreira, ser respeitado no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente profissional, pela sociedade, o que nós começamos a fazer? Como isso é a nossa forma de identidade? Vejam bem, as pessoas hoje em dia elas são conhecidas por quem elas são. Sabiam disso? Ah, vou dar um exemplo. Aí você diz assim, você vai apresentar um amigo seu. Tem um amigo meu, o nome dele é tal. Ele é um empresário de não sei o quê. Eu tenho um amigo meu, ele é um médico, tal. Nós sempre anexamos a profissão à pessoa. Por quê? Porque é isso que traz significância, é isso que traz identidade na nossa sociedade. E respeito. E aí quando nós casamos, nós crescemos nesse princípio. E quando as pessoas casam, o que acontece? Em vez de priorizar família, em vez de priorizar relacionamento com Deus, desde cedo isso já começa. Em vez de priorizar servir a Deus, nós priorizamos a coisa errada, nós priorizamos carreira e priorizamos trabalho. Existem pais de famílias aí que trabalham 16, 18 horas por dia, não dão tempo para os seus filhos. Eu vejo isso o tempo inteiro, minha esposa é professora. Existem famílias riquíssimas, ela ensina numa escola que a mensalidade é R$1.500. E famílias classe A de Recife trabalham lá, mas colocam seus filhos lá. Mas você vê o seguinte, que é impressionante isso. Isso não só acontece com famílias de classe A, mas em qualquer outra, talvez, escola que você for, você vai ver lá. Até eu acho que nas classes mais baixas, assim, que você vê mães que trabalham o dia inteiro, colocam os filhos nas creches. Eu acho que nessas famílias relacionadas ao caso dela, no ambiente de trabalho dela, eu acho que tem muitas crianças que não tem nem contato com os pais durante a semana. O pai viaja de segunda a sexta, a mãe também está trabalhando porque ela está querendo competir com o marido. O filho é levado para a escola pelo motorista, ele tem duas ou três babás dentro de casa que tomam conta dele, uma para fazer a tarefa. Essa babá é a mais inteligente, certo? É a que ganha mais. Aí tem uma babá para isso, tem uma babá para levar para brincar, tem uma babá de recreação, tem tudo. Não tem nem contato com os pais. Por quê? Porque os pais andam sacrificando a vida dos filhos e a vida da família por intermédio, em detrimento para ter crescimento profissional na carreira e adquirir mais dinheiro. E nós somos todos assim também. Às vezes, assim, nós priorizamos as coisas erradas e a gente acha que isso aí é a nossa forma de identidade. Às vezes você procura falar com algumas pessoas: ah, pastor, não pude ir para a igreja hoje, não posso trabalhar na igreja. Por quê? Ah, não, porque o meu trabalho, ele me consome muito, eu trabalho 18, 24 horas por dia, é difícil, tal, e coloca muitas desculpas. Olha, talvez, faça uma análise na sua vida, talvez esse trabalho não está fazendo bem para você. Ah, mas eu não consigo. Deus, olha, às vezes você tem que abrir mão e renunciar, Deus dá outra coisa para você. Para que você não tenha que sacrificar a sua família e sacrificar o serviço a Deus. Tá, amanhã tem um relatório para dar na empresa, tal. Aí passa a noite todinha, a semana todinha, não vem para a igreja, não senta, às vezes, dentro de casa com a família para ler a Bíblia com os filhos, para orar com os filhos. Não faz nem a devocional diária. Porque o trabalho é sempre uma prioridade na sua vida. Porque a sabedoria popular diz o seguinte: a maneira que você vai ser respeitado, a maneira que você vai trazer conforto à sua família é o quê? É se você ganhar muito dinheiro e se você for respeitado no seu ambiente social. É isso que a sabedoria popular diz. Mas veja como é sutil que todos nós, de uma certa forma, até às vezes eu que estou no ministério, às vezes me encontro dessa forma também. E a palavra de Deus diz que o trabalho, ele deve ser... O trabalho é bom? Ele é necessário? Você tem que trabalhar duro para trazer renda para dentro de casa, tem que, mas a partir do momento que ele começar a destruir a sua família, o seu relacionamento com Deus, o seu serviço a Deus, você tem que começar a pensar duas vezes. Parar. Não pode. Não dê vazão à sabedoria popular. E a última área é a questão do dinheiro. O dinheiro na nossa sociedade é usado... qual é a visão do dinheiro em relação na nossa sociedade? Ele é usado para acúmulo. Por quê? Porque acúmulo, quando você acumula renda, você tem poder, tem respeito. Então, o dinheiro na nossa sociedade, ele é usado para acúmulo, para prazer e para controle, para controlar as pessoas. Quem tem dinheiro gosta de controlar os outros. Quem dá, nunca dá com a mão livre. Ele dá com a mão, mas prendendo com a outra. Certo? Prendendo o rabo da pessoa. Então o dinheiro ele é usado para acúmulo, porque traz respeito. Ele é usado na nossa sociedade, que a sabedoria popular nos diz, é que ele deve ser usado para o prazer. E ele deve ser usado para o controle das pessoas também. Eu sei que não existe nenhuma cartilha, talvez, nesse sentido, mas nós sabemos, todos nós sabemos que opera dessa forma. E a palavra de Deus diz, sabe o quê? Que o dinheiro, ele deve ser usado para quê? Para dar a quem não tem, para suprir a falta e necessidade dos outros, para usar o seu dinheiro como tudo que Deus lhe dá, para glorificar a Deus. É isso que a palavra de Deus nos ensina a respeito do dinheiro. É errado você ter boas roupas, ter carro bom, bons apartamentos, ter um lugar de retiro para sua família? Não! Mas quando você acumula loucamente e você não pensa e não pensa com o que você tem, os recursos que Deus tem lhe dado para ajudar pessoas que têm necessidade, para avançar o reino de Deus, então você tem as suas prioridades invertidas, você aderiu à sabedoria popular em relação ao dinheiro e você está escravizado. Você precisa de libertação nessa área também. E o interessante é o seguinte, é que quando nós temos esses valores da sabedoria do mundo, nós gostamos, o que passa dentro de nós, sabe o que é, quando nós aderimos a esses valores, é que nós passamos a ser pessoas que gostamos de receber glória incessantemente, reconhecimento dos outros. Nós gostamos de dar glória a outras pessoas, pessoas que não merecem receber glória. A frase que eu coloquei aqui foi o seguinte, coloca lá, Daniel, vê se aparece aí. Nós queremos glória e damos glória a quem não merece glória. É por isso que olha, presta atenção, a igreja de Corinto, ela estava tão secularizada. A impressão que ela tinha, que ela guardava de Apolo e os valores invertidos, era apenas um reflexo da vida que eles estavam levando. O problema era muito mais sério. Ela estava tão secularizada que ela estava correndo atrás de glória, ela andava glorificando a pessoas que não mereciam a glória, que é unicamente devida a Deus. Nós começamos a operar dessa forma, porque nós aderimos e adotamos os valores da sabedoria popular, a sabedoria do mundo. Quando nós adotamos esses valores, nós começamos a correr atrás de glória, de reconhecimento das pessoas, e nós começamos a idolatrar as pessoas. Nós viramos o que às vezes uns escritores falam, de um culto à personalidade, de um culto a celebridades. Hoje em dia nós cultuamos celebridades. Tem pessoas que você admira, que você só queria ser feito aquele homem, ou aquela mulher, ou aquele artista, ou aquele empresário, aí tem programas de televisão e matérias em revistas, a maravilhosa vida de tal ou tal pessoa, a maravilhosa vida de X e X e X. Aí você diz, eu queria ter uma vida. Por quê? Porque você está correndo atrás de glória, e quando você corre, você começa a idolatrar pessoas que não merecem a glória, e deixa de dar glória a Deus. E aí você começa a se distanciar da cruz. E aí você começa a dar tanto valor à sua pessoa que você começa a dar vantagem em qualquer conquistazinha que você consegue. Às vezes não vale de nada, mas qualquer conquistazinha que você tem na área profissional ou na área relacional, você começa a contar vantagem. Junta com os amigos, vou contar vantagem aqui, sabe o que aconteceu? Eu fiz isso aqui, fiz aquilo lá, tal, fui promovido, pá, não sei o quê. Contando vantagens, por quê? Pessoas que contam vantagens, pode saber que já aderiram constantemente a ou profundamente da sabedoria popular. Gostam de idolatrar as pessoas e adoram receber a glória. Precisam aprender um pouco mais e voltar os seus olhos para Cristo. E esse é o caminho da cura que o apóstolo Paulo ele traz aqui para a igreja em Corinto. Ele mostra aqui para a igreja, nós vemos nesse texto aqui, o caminho da cura. O primeiro passo, existem três passos aqui que eu queria mostrar para vocês, queria que vocês guardassem para o coração, para que a nossa igreja não seja uma igreja que comece a idolatrar pessoas, para que a nossa igreja ela não venha a ser uma igreja que venha viver de valores invertidos, uma igreja que venha a escutar a sabedoria secular do mundo e se esquecer da sabedoria de Deus. Primeira coisa, olhe para o que Deus fez em vocês. É isso que o apóstolo Paulo diz. Veja no versículo 26 novamente o que ele diz. Ele diz assim: agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, pouco de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Está começando a contar. Paulo está dizendo o seguinte para eles aqui, ó. Ó, antes de vocês serem crentes, lembre da vida de vocês. Estava lá uma igreja, o pessoal tudo contando vantagem um para o outro, que era mais sábio, que era mais inteligente, que tinha mais, assim por diante. O apóstolo Paulo, olha, lá fora vocês não valia nada. Lembre da vida de vocês antes de conhecer a Jesus. Vocês eram alcoólatras, vocês eram drogados, vocês viviam na prostituição, vocês eram escória da sociedade. Agora chega aqui na igreja e todo mundo quer ter direito, todo mundo amostrado. Que negócio é esse? Lembre-se do passado de vocês? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Assim, poucos de vocês tinham dinheiro, poucos de vocês eram de família de respeito, tinham, em outras palavras, tinham pedigree. Tá? Chega aqui na igreja, quer ter um monte de direito e sai contando vantagens da vida que tem, da inteligência que adquiriu, da sabedoria que tem. O apóstolo Paulo disse: olha, não ajam assim. Sabe por quê? Porque vocês não chegaram a esse ponto por vontade própria ou por forças próprias. Foi Deus que fez a obra na vida de vocês. Foi Ele que fez, não foi Apolo, não fui eu que fiz na vida de vocês. Foi Deus que fez. Eu me lembro de uma história que minha mãe sempre conta, do pastor Jerônimo Gueiros. Ele foi o pioneiro do presbiterianismo aqui no estado de Pernambuco e pastor em Garanhuns durante muito tempo. E diz que o pastor Jerônimo Gueiros estava andando nas ruas lá de Garanhuns um certo dia e chegou um bêbado: pastor! Pastor! Você não me conhece não, pastor? Ele disse: não. Pastor! Foi você que me converteu um dia lá na igreja. Ele diz: você está certo, porque se Deus tivesse lhe convertido, você não estaria assim. É Deus que faz a obra. Toda obra é de Deus. É Deus quem chama. Olha, o ser humano ele nasce rebelde. Ele não tem vontade nenhuma de louvar a Deus, de buscar a Deus, de escutar os conselhos de Deus em relação a... Ele não quer ter a sua vida conduzida por Deus, porque ele adora ter o controle da sua própria vida. E Deus vai lá e resgata o pecador cego, sujo, miserável do seu caminho. E é o apóstolo Paulo aqui no capítulo 2, ele fala que o Espírito Santo de Deus começa a fazer a obra na vida da pessoa. Versículo 30 e 31 nos mostra isso. Lê o versículo 30 e 31 do capítulo 1, ele diz assim: porque Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus, nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. A nossa salvação, quem dá é Deus e Ele dá por meio de Jesus. Nós não temos mérito nenhum nisso. Aí ele continua dizendo assim: portanto, como as escrituras sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, não se orgulhe em si mesmo. Em outras palavras, que se orgulhe naquilo que o Senhor faz. E ainda no capítulo 2, se você tem a sua Bíblia aberta aqui, adiante no versículo 10, versículo 12, ele diz assim: mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo de Deus examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o espírito desse mundo, ou em outras palavras, a sabedoria desse mundo, que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus para que possamos entender tudo o que Deus tem dado. O apóstolo Paulo, no começo do capítulo 2, ele diz assim: meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei de muitas palavras, nem de grande sabedoria. O que ele está dizendo aqui? Ele diz assim que eu não sou tão bom pregador feito Apolo, certo? Eu não prego tão bem feito Apolo. De fato, quando eu preguei para vocês, ele diz assim, até no versículo 3, quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. Acho que ele estava nervoso quando ele pregou lá. Chegou lá na frente, já viu aquela pessoa que vai pregar, às vezes está nervoso? Ele foi lá e disse: eu não sou bom pregador feito Apolo. Quando eu fui para vocês, eu estava fraco, em outras palavras, talvez doente, e estava nervoso quando eu fui pregar, estava tremendo de medo. Mas ele diz assim: o meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: vocês não foram transformados pela a grande sabedoria da minha pregação. Vocês foram transformados, sabe por quê? Porque quando eu estava pregando lá o evangelho, talvez eu estava fraco, me sentindo fraco, debilitado, nervoso, não sou tão bom de pregação. Inclusive a Bíblia diz que o apóstolo Paulo teve uma vez que ele estava pregando numa casa, no primeiro andar, e tinha um cara sentado na janela, e o cara ficou tanto sono na pregação de Paulo que ele caiu lá da janela, certo? No meio da pregação, e morreu lá embaixo. Ah, rapaz, que pregador ruim danado, mas agora vem o poder, o apóstolo Paulo vai lá e ressuscita o homem. Quer ver o cara fazer isso aí? Cheio do poder de Deus. Ele não tinha muita sabedoria. Ele está dizendo aqui que ele não era tão eloquente feito Apolo. Ele era um homem simples na linguagem. Mas ele está dizendo o seguinte: que o que trazia transformação e o que trouxe transformação na vida dos coríntios foi o quê? Foi o poder do Espírito Santo de Deus. Porque, olha, se o Espírito Santo de Deus não agir no coração do ser humano enquanto ele escuta a pregação, tudo aqui é loucura. Tem gente que está aqui sentado, não está entendendo nada, está tudo. Tá lá falando chinês, japonês, coreano, o cara tá com meu. Ah, tô com sono, tal, não sei o que, não entende nada. Tô querendo ver. Tá totalmente desligado. Que mistério é esse que ele tá falando aqui? O apóstolo Paulo fala disso. Sabe o que é esse mistério? É que Deus não resolveu ainda abrir o mistério para você. É isso. E nós que entendemos, o Espírito Santo de Deus foi que desvendou esse mistério pra gente, essa loucura da pregação que é o Evangelho. Toda obra é de Deus, é Deus quem salva, é o Espírito Santo de Deus quem explica o Evangelho para nós, e é o Espírito Santo de Deus quem aplica a obra do Evangelho nos nossos corações, nas nossas vidas. Portanto, não foi a sabedoria humana que nos transformou, mas quem transformou a nós foi o Espírito Santo de Deus, a sabedoria de Deus. Então, no conduzir da minha vida, eu agora vou recorrer à sabedoria humana, é? Ou eu vou recorrer à sabedoria de Deus, que foi essa que me transformou por intermédio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: lembre-se que olhe para o que Deus fez em vocês. E em outras partes aqui, ele vai dar várias lapadas no pessoal. Pare de fazer isso, expulsa esse cara da igreja, bota ele na mão de Satanás. Ele dá vários conselhos aqui, mas aqui nessa questão, o apóstolo Paulo diz assim: olhe para Jesus. Então o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: em primeiro lugar, olhe para Jesus. Tire os seus olhos lá do mundo, dos valores, do padrão mundano, e olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Enxergue a vida do Cristo, enxergue ele crucificado lá, na cruz do Calvário, lá de fora de Jerusalém. Procure visualizá-lo na sua vida. Procure visualizar a sua humildade, procure visualizá-lo em estado de glória ressurreto dos mortos. Enxergue, veja o que Jesus... E veja e relembre o que ele fez na sua própria vida. Lembre-se que você era sem Jesus. E que você só está aqui hoje à noite, você só passou pela transformação que você passou, porque Deus teve misericórdia com você. A obra é dele, não tem razão de você contar vantagem nenhuma. Por isso, o apóstolo Paulo diz: não se sinta superior nem inferior a ninguém. Versículo 29, ele diz assim: isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Em outras palavras, quando você entende que a obra toda é de Deus na sua vida, é Deus que lhe dá sabedoria. Tem gente que... Eu já encontrei vários homens de negócio que são lavados pelo sangue de Jesus, que tiveram transformação de vida, e são bem sucedidos, mas eles dizem assim: olha, eu só estou nessa posição hoje porque Deus ele me deu sabedoria para isso, ou para conduzir o meu casamento, ou para educar os meus filhos. Se meus filhos são sucesso hoje, é porque Deus me deu sabedoria, não foi nada dos meus méritos. E eu entendo que toda obra de Deus... Então, quando eu entendo que toda obra de Deus, eu começo a me sentir que eu não sou superior a ninguém. Não preciso contar vantagens, porque é Deus que faz, eu não faço nada. Então, se a obra é dele, não é minha. E se é ele que me dá sabedoria, então não tem necessidade de eu me sentir superior a ninguém. E ao mesmo tempo, não tem também necessidade de eu me sentir inferior a ninguém. Porque eu sou agraciado por Deus, porque eu sou amado por Deus, porque Deus me salvou, porque Deus me escolheu, e Deus ele continua a trabalhar na minha vida, mesmo que eu passe por problemas, mesmo que eu passe por dificuldades, Deus ele está trabalhando na minha vida, e ele está comigo, e não tem razão de eu me sentir rejeitado, e mesmo que eu me sinta feio, ou me sinta feia, Deus ele me ama e me acha bela. Não tem razão de me sentir rejeitado. Então não preciso me sentir superior a ninguém, e também porque eu sou amado, também não preciso me sentir inferior a ninguém também. Por isso que o Evangelho nos cura. E terceiro lugar, e último, O apóstolo Paulo, ele nos trata aqui e nos diz que nós temos livre acesso a essa sabedoria de Deus. Nós temos que recorrer a essa sabedoria de Deus. Versículo 24, ele diz assim: mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E como eu tenho acesso a Jesus todas as horas em oração, você não tem acesso a Jesus o tempo todo? Ele não deixou livre para você o caminho da oração, que você tem acesso a Ele sempre, o tempo todo? Então, se você tem acesso a Jesus o tempo todo, você tem acesso à sabedoria da mente de Deus o tempo todo. A maior mente do universo está à sua disposição. Para qualquer área da sua vida, como conduzir relacionamentos, como conduzir negócios, como educar os filhos, como servir a Deus, como usar o seu dinheiro, a Bíblia, ela tem nela contida a sabedoria de Deus para você conduzir a sua vida. E você tem acesso a isso por intermédio de Jesus, que é a sabedoria de Deus. Então, a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, versículo, coloca lá, Daniel. Tiago 1, versículo 5, diz assim, vamos ler todos juntos, esse último versículo aqui, superaqueceu? Bom, vamos lá, vou abrir aqui. Tiago 1, 5, diz assim, mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Então, você quer sabedoria, você tem acesso a essa sabedoria. Hoje à noite, essa sabedoria está disponível a você, e você pode ter acesso a essa sabedoria em primeiro lugar o seguinte: se você nunca conheceu Jesus, você pode ter acesso a essa sabedoria aceitando o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você pode chegar assim: olha, eu estou doente dessa sabedoria do mundo, estou cheio dela, eu preciso de Jesus. Você pode ter acesso à sabedoria de Deus por intermédio de Jesus, entregando a sua vida nas mãos de Jesus, confessando o seu pecado. E você só assim o fará se Ele lhe esclarecer. Lembra isso aí hoje à noite. E nós que somos crentes, nós que temos, somos povo de Deus, assim como o apóstolo Paulo nos diz, nós que fazemos parte da igreja, nós temos acesso a essa sabedoria todo momento para conduzirmos as nossas vidas. Algumas pessoas chegam assim: pastor, olha, eu acho assim, sabe de uma coisa? Eu acho que às vezes nós procuramos conselhos com pessoas e às vezes com pastor também, quando não precisaria, se somente vocês lessem mais a Bíblia. E se vocês lessem mais a Bíblia, tem muita gente que diz assim: pastor, não sei o que eu faço com meu namorado, não sei o que eu faço com meu marido, não sei o que eu faço com minha namorada, não sei o que eu faço com meu negócio, tenho uma decisão para tomar. Se você orasse mais e lesse a palavra de Deus, você teria mais acesso à sabedoria de Deus. E não precisaria se contar ao conselho dos ímpios e aderir ao conselho dos ímpios, mas você teria acesso direto e teria condições de tomar a melhor decisão, porque você conhece a Jesus e porque a palavra de Deus ela tem estado em você, tem guardado no seu coração, você tem aguardado no seu coração. Então, eu quero desafiar vocês aqui nessa noite para abrir mão, largar, investigar a sua vida. Em que área da sua vida você tem deixado que a sabedoria do mundo tenha tomado conta? E como você pode se desviar dela? E eu digo a você o seguinte: a forma que você pode se desviar é olhar para Jesus. Olhar para Jesus e não se esquecer dele. Certo? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por essa palavra. Eu te agradeço pela pregação desse texto. E, ó Pai, nós acreditamos, ó Pai, que tudo que nós temos motivo de glória nas nossas vidas vem por intermédio de Ti. Por isso nós não temos razão de nos gloriarmos, nem temos razão de correr atrás de uma glória que é falsa, que é passageira, que dissipa. Mas, ó Pai, que nós possamos refugiar em Ti, colocar e retornar os nossos olhos em Ti, no Teu Filho Jesus Cristo, que é a Tua sabedoria. E que Ele, ó Pai, possa ser o centro das nossas vidas, conduzindo as nossas vidas. E que sejamos pais de família mais sábios, donas de casas, esposas mais sábias, filhos mais sábios, profissionais mais sábios. Sejamos pessoas, ó Pai, que venham verdadeiramente impactar a sociedade. Não porque nós corremos atrás de glória ou entronizamos outras pessoas que não merecem a nossa glória, mas porque nós invocamos e adoramos o Teu nome e temos relacionamento contigo. Em nome de Jesus, amém.